Marx. É o povo que não conhece a sua história está condenado a repeti-la. Já imaginou para esse pequenininho aí? Pois é. Se a gente repetir essa história de golpes militares, fome, falta de música brasileira no rádio, falta de respeito, pode repetir essa história. Mano de mão, mano de mão, mano de mão, mano de mão.